A mãe do Mia me dá café com bolacha. Muito massa. Aí bate na cabeça, mano. Eu gosto de vários canos. Ai, que bizarro, cara. O metrô me atrasou na Latifa. Acabou a Regis, cadê? Eu aparentemente se fudeu. Mano, e agora o que eu faço? Eu tô em Guarulhos. Vendi meio março pra pagar pro ônibus. A Estadeu vai se matar no metrô Guilhermina. Pra esperar daqui, é aqui que termina. A mãe do Mia me dá café com bolacha. Eu amo beber pinga e cachaça. Sexo e drogas e rock and roll. Regis Tadeu ama todos, até o próximo.